comigo fica sempre machucando o coração. A saudade do berrante ecoando pelo sertão. Adeus, minha muda, pai, adeus. Adeus, meu alazão. Adeus, tempo que passou. Adeus, adeus, poeira do chão. Adeus, minha peonada. Adeus, adeus, tempo passado. No expresso boiadeiro eu sozinho levo meu gado. Cantando esta canção, conduzindo a boiada, vou rompendo de caminhão. Mas comigo fica sempre machucando o coração a saudade do berrante ecoando pelo sertão. Adeus, minha muda, pai, adeus. Adeus, meu alazão. Adeus, tempo que passou, adeus, adeus, poeira no chão. Adeus, minha peonada, adeus, adeus, tempo passado. No expresso boiadeiro eu sozinho levo meu gado. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Trio da Vitória, Expresso Boiadeiro. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Maguiar. Demorou, mas chegou. Desde o ano passado que eu estou prometendo o lançamento desse CD. Na verdade, uma coletânea. Ele ia chamar 32, eu demorei um pouco. Vai chamar, está chamando 33, né? É a coletânea comemorando 33 anos de carreira como cantor do Cleiton Aguiar. Eu comecei cantando, depois fui para a televisão e depois é que eu fui para o rádio, né? Então eu tenho mais tempo de cantor do que apresentador de televisão e radialista. Eu juntei 23 músicas dos 12 discos que eu já gravei e fiz essa coletânea para comemorar meus 33 anos, que daí coincidiu com a idade de Cristo, né? E se você quiser me dar o privilégio de ter o meu disco aí na sua casa, porque é o seguinte, as pessoas ficam me cobrando, só que os meus discos estavam todos esgotados. Então eu peguei uma música de um disco, de outro e tal, e formei essa coletânea. Mas são só 5 mil discos, só mandei fazer 5 mil, viu? Então, não, acabou estranho, aí eu já vou pensar em outro, não vou fazer mais não. Então se você quiser, peça logo. Eu já mandei para uma galera boa e todo dia eu estou despachando pelo correio. E é o Projeto Confiança. Você recebe na sua casa, depois você vai numa loja de loteria esportiva e faz o pagamento, viu? Mande nome e endereço para rbmmusica@gmail.com. Você pode deixar pedido também no Orkut, no Facebook, no Twitter, tá bom? Ou no, direto no site da Rádio Estúdio Brasil, mas pode mandar também no e-mail, rbmmusica@gmail.com. Custa apenas R$15 já com a despesa de correio. Você só paga 15 e pronto, tá bom? Mônica Guedes, a mil por hora. Desmonto cada vez que cruzo seu olhar. Sua presença paralisa, mente sai do ar. Que magia é essa que ele lança sobre mim? Eu me transformo em algo meio sem explicação. Parece coisa de cinema, amor de ficção. Que domínio é esse que me prende tanto assim? Dono dos meus passos e dos meus desejos. Dono desmonto cada vez que cruzo seu olhar. Sua presença paralisa, me sai do ar. Que magia é essa que ele lança sobre mim? Eu me transformo em algo meio sem explicação. Parece coisa de cinema, amor de ficção. Que domínio é esse que me prende tanto assim? Dono dos meus passos e dos meus desejos, dono do meu coração, dono dos meus sonhos, dono dos meus beijos. De você não. Mônica Guedes, a mil por hora para o Brian Mendonça, ele é mecânico. O Gileno Farias, de Ibitira, na Bahia. O André Moura, do Paranoá, no Distrito Federal, fazendo parte agora do Facebook do Cleiton Aguiar. Um abração para meu amigo J. Rodrigues, lá da 98,1 Paranoá FM, aqui no Distrito Federal. Né? O J. foi o cara que me deu a primeira oportunidade no rádio aqui em Brasília. A gente não pode esquecer nunca disso, né? Lentamente, O Maluco Beleza, Raul Seixas, Medo da Chuva. É pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez, uma vez. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. O segredo, segredo, segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Raul Seixas, Medo da Chuva, pro Hélio Daruque aqui em Brasília, a Suzy de Souza também em Brasília, e a Ana Cristina de Souza, ela é de São Paulo, mas mora aqui em Lusiânia, no estado de Goiás, e fazem parte agora do nosso Facebook. No próximo bloco, Leandro e Leonardo, Fátima Leão e Rafael Silva. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende produziu O Ídolo e Seu Sucesso. Uma das duplas sertanejas mais festejadas em todos os tempos no Brasil foi Leandro e Leonardo. Luiz José Costa, o Leandro, nasceu em Goianápolis, Goiás, em 15 de agosto de 1961. Seu irmão e conterrâneo, Emival Eterno da Costa, o Leonardo, nasceu no dia 25 de julho de 1963, sendo o quarto de oito irmãos. O primeiro programa do qual a dupla participou foi o Beira da Mata, exibido pela TV Tocantins de Anápolis, Goiás. A apresentação não foi um sucesso devido ao nervosismo dos dois, mas mesmo assim eles foram convidados muitas vezes depois, conforme ficavam mais conhecidos, e principalmente no interior das regiões de Goiás e Mato Grosso. O primeiro disco, gravado com recursos próprios e ajuda de amigos, saiu em 1984 e tinha como destaque a música Hoje Acordei Chorando. Foi quando eles vieram me visitar aqui no programa Ao Som da Viola, aqui em Brasília, né? Esse disco era vendido nos bares onde eles cantavam. Infelizmente, essa dupla inesquecível chegou ao fim com a morte de Leandro em 23 de junho de 1998, devido a um raro câncer no pulmão, quando ele tinha apenas 36 anos de idade.

promoções, ele que está fazendo essa grande festa. Tanto o show do Chico Rei Paraná quanto do de Paulo e Paulino foram comprados da RBM Música, que facilita a sua vida, inclusive consegue um cachê mais barato para você, viu? Ligue 61-9981-3601, 61-9981-3601 e consulte sem compromisso os shows de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601, 9981-3601, DDD61 aqui em Brasília. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje é muito importante. Você que nem eu, assim, que já passou dos 60 anos, a importância de se beber água na terceira idade. O professor universitário da universidade, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, Dr. Arnaldo Lichtenstein, ele estava falando numa aula e ele disse o seguinte, ele perguntou para os alunos, quais são as causas que fazem mais com que as pessoas de 60 anos tenham confusão mental? Aí alguns alunos falaram assim, tumor na cabeça. O outro falou assim, mal de Alzheimer. E eu respondi, não, não, não. E a cada negativa a turma ficava espantada. E ficaram mais boquiabertos ainda quando eu enumerei os três responsáveis mais comuns. Diabetes descontrolado, infecção urinária, né? A família passou o dia inteiro no shopping e tal, e os velhos ficaram em casa e se esqueceram de beber água. Esquece, porque não sente sede, porque não faz exercício, deixa de tomar líquido. Aí você tem que estar lembrando, olha, bebeu, toma um suco, bebe um chá, entendeu? E a falta da água causa a desidratação, que é muito grave. Desidratação em criança cura rápido, mas em adulto é gravíssimo e pode até matar. Pode causar confusão mental abrupta, queda de pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, a famosa batedeira, né? Dor no peito, angina, coma e até a morte. Aí o professor disse, olha, eu insisto, isso não é brincadeira. A partir dos 60 anos, nós temos pouco mais de 50% de água no corpo. Isso faz parte do processo natural de envelhecimento. Portanto, temos menor reserva de água, menor reserva hídrica. Mas há um outro complicador. Mesmo desidratados, as pessoas de mais idade não sentem vontade de beber água. E os seus mecanismos de equilíbrio interno não funcionam muito bem. Nesse ponto eu sou diferente. Porque eu estou fazendo o programa aqui, ó, do lado aqui, estou com a garrafinha. Eu não me separo da garrafinha de água, eu bebo água e mijo o dia inteiro. Conclusão. Pessoas com mais de 60 anos desidratam-se facilmente, não apenas porque possuem reserva hídrica menor, mas também porque percebem menos a falta de água no seu corpo. Mesmo que a pessoa seja saudável, fica prejudicado o desempenho, reações químicas e funções de todo o organismo. Por isso, vão dois alertas. O primeiro é que maiores de 60 anos tornem voluntário o hábito de beber líquidos. A solução é fazer que nem eu, botar uma garrafinha do lado, né? Ó, o líquido é água, suco, chá, água de coco, leite, sopa, gelatina, frutas ricas em água como melão, melancia, abacaxi, tangerina. Então, não gosto de água, até pode chupar uma melancia que resolve o problema, né? O importante é que a cada duas horas beber algum líquido, colocar algum líquido para dentro, viu? E o segundo alerta é para os familiares. Ofereçam constantemente líquido aos seus familiares com mais de 60 anos. E ao mesmo tempo, fiquem atentos. Ao perceberem que estão rejeitando líquidos e de um dia para o outro ficam confusos, irritados, fora do ar, desatentos, é quase certo que isso é um sintoma de desidratação. Líquido neles e rápido para um serviço médico. São as recomendações, as dicas do Dr. Arnaldo Lichtenstein, médico clínico geral do Hospital das Clínicas e professor colaborador do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Eita, tá vendo que o programa do Cleiton Aguiar, a gente ensina até os velhos a beber água. O avô do João, Cleiton Aguiar, o Aissou.

chapéu de couro e gibão. Sou peão, sou vaqueiro, de caboclo tenho traços, do mato tenho cheiro, vim do lombo do jumento, dos estouros de boiada, cheio de calo na mão, do batente das estradas. Sinto correr nas veias bonitos acordes do meu violão. Eu nasci num pé de serra, entre rios e lajedos, vim do mugido do boi, do cantar do passaredo. Se me chamam de caipira, me orgulho nessa hora, pois se rendem aos encantos dos estalos da viola. Sou doutor no repente, semente brotada do pó desse chão. Na derrumba de boi, cantiga ao luar, sou mais eu. Mulher brava e bonita pra ter que domar, sou mais eu. Sou mais honesta, dança, menina de trança, vou te namorar. Sou matuto, mas tenho um jeito bonito de me apaixonar. Tá de rumo de boi, castiga o luar, sou mais eu. Mulher brava e bonita pra ter que tomar, sou mais eu. Sou mais honesta, dança, menina de trança, vou te namorar. Sou matuto, mas tenho um jeito bonito de me apaixonar. Tá de rumo de boi, castiga o luar, sou mais eu. Mulher brava e bonita pra ter que tomar, sou mais eu nessa dança, menina de trança, vou te namorar. Meu Nordeste apresentou Juá da Bahia Matuto pra mineração Diamante Negro de Santarém, no Pará. Um abraço pro pessoal lá da mineração Diamante Negro, né? Sempre ligadinhos ouvindo o nosso programa pela internet e agora fazendo parte do Facebook do Cleiton Aguiar. A lorota boa de hoje. O menino de 13 anos era filho de um turco e de uma corintiana fanática. Ele chegou em casa na hora do almoço, cabeça baixa, trancou no quarto. De tarde, a mãe dele ficou preocupada e foi lá: meu filho, o que está acontecendo? Aí o filho: mamãe, me diga, eu sou turco ou corintiano? A mãe, toda cheia de orgulho, falou: não, é lógico que você é corintiano, tem todos os traços do nosso time, o jeito de falar e de ser dos torcedores do Coringão, é a cor da sua camisa, é a maior prova disso. À noite, o pai, que era turco, chegou em casa e foi falar com o filho: o que está havendo, meu filho? Problemas de juventude? Papai, me diga, afinal, eu sou turco ou sou corintiano? Aí o pai, orgulhoso, falou assim: filho, você é turca, tem os olhos do nosso povo, a boca do nosso povo, e é muito parecido com suas primas, além de já saber negociar no lojinha. Aí pela manhã, antes de sair para o colégio, o garoto foi na mesa tomar café, e a mãe perguntou: meu filho, por que que ontem você queria tanto saber se você é turco ou corintiano? Ah, mãe, é porque um amigo meu lá do colégio está vendendo uma bicicleta, e eu não sei se eu peço um desconto ou se eu roubo aquela porcaria. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Delson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Pra quem não sabe ainda, saiu a coletânea 33, que é o resumo dos meus 33 anos de carreira como cantor. Nós selecionamos 23 músicas, não foi uma tarefa muito fácil, porque eu gravei, né, 12 discos, gravei mais de 140 e poucas músicas, então foi difícil chegar a essas 23, mas foi o que nós achamos que foi o que mais tocou, as músicas que mais tocaram nesses 33 anos de carreira, né? Faltou, obviamente, você vai dizer, ah, mas faltou aquela. Eu prometo que eu vou lançar daqui mais algum tempo as músicas que ficaram de fora, que já começaram as reclamações, né? Mas a coletânea já está à venda pelo Projeto Confiança. Você pede, eu mando para sua casa. Depois que o correio entregar na sua casa, você vai numa agência da Caixa Econômica Federal ou numa loja de loteria e faz o depósito no valor de R$15 por cada CD, já com despesa de correio e tudo. São só os 15 e pronto, tá bom? Você pode pedir mandando seu nome e endereço completos para rbmmusica@gmail.com, e por esse mesmo projeto você pode comprar também os dois CDs do Edelson Moura e o CD de Salmos da Márcia Ferreira, e também o CD de música, a coletânea de música, e o CD novo da Márcia Ferreira também, viu? É o Projeto Confiança, porque nós acreditamos no povo do Brasil. Aniversariando hoje, Lucinete Pereira, Adalberto Gabriel de Moraes Oliveira, Leonardo Augusto, meu amiguinho Léo aqui da Asa Norte, o Henrique Moronari, grande comunicador de Brasília, o Cláudio Costa, Devanise Lopes, minha amiga, minha conterrânea, jornalista Deigue Maturazzi, de Coromandel, mas mora aqui em Brasília, Suzana Medeiros, Patrícia Neves e Vinícius Nito. E você, que está de aniversário hoje, você não me avisou, não estou sabendo, mas eu vou aqui a página 116 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, e eu vou dedicar essa oração para você também, aniversariante de hoje, e para todos aqueles que estão na escuta do nosso programa. Essa autoria, Oração pela Fé, é de autoria de Salomé Maria de Carvalho, minha conterrânea lá de Coromandel. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Creio que o Senhor é Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem o mesmo poder, a mesma sabedoria e a mesma natureza divina e humana. Creio que Deus fez o céu e a terra e tudo que nela existe. Nos deu a vida, tudo que temos e somos. Creio que um dia irei morrer e sérias contas terei que prestar na hora do meu julgamento, quando até os meus pensamentos serão pesados na balança da divina justiça. Creio na Eucaristia, mais do que se pudesse vê-la com os meus próprios olhos. Sei que ali estão o corpo, o sangue e a divindade de Cristo. Creio que para receber Jesus, preciso cuidar-me, pois ele não entra em coração em pecado. Por tudo que Jesus nos ensinou, Senhor, aumentai a minha fé para que eu possa cada vez mais glorificá-lo no amor infinito ao Pai. Amém. Belíssima essa oração pela fé da Salomé Maria de Carvalho, que está na segunda edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. E se você tiver uma oração bonita dessa, quiser mandar para mim, fique à vontade, pode mandar no nosso site radioestudiobrasil.com.br. A dupla número um do Brasil, Milionário e José Rico, do Lucimar e da Mona Lisa, volta pra casa. Meu amor, volta pra casa. Não me faça mais sofrer. Solidão tem gosto amargo, e saudade faz doer. Eu preciso de outra chance. É você que eu adoro. Se você voltar pra casa, aí eu não choro. Sem o seu amor não dá, sem o seu calor é fria. Sem você eu não me ajeito, nem de noite nem de dia. Dentro do meu coração, solidão é brasa, a saudade tá.

grandiosa aconteceu e segui além. Em Campo Grande passei pensando, por que será que amo outro alguém? Mas um amor assim repentino, às vezes vale por mais de cem. Notei de modo tão caprichoso, daquele lindo rosto charmoso, olhar manhoso de quem quer bem. Adeus, rainha mato-grossense, não sei se foi meu bem ou meu mal. Só sei que nunca em minha vida eu encontrei outro amor igual. Adeus, gatinha tão carinhosa, estátua viva, escultural. Adeus, menina de fala franca, que tem a graça, beleza e panca da garça branca do Pantanal. Relembrando Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá, Bruno César e Marcelo Tardes Morenas de Mato Grosso, para Marina Ramos Garcia. Ela recebe o número 4722 no nosso Facebook. Marina, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? A frase irretocável de hoje é do comunicador Maurício Fares. Tem gente que acha que é poderoso, que é famoso, que é rico, que pode tudo. Essa gente não pode nada. Quem pode tudo é Deus. É a frase irretocável do meu amigo Maurício Fares. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Suelen Alane. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. No próximo domingo, às 11 da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão, que você pode assistir pelo canal C1 da Parabólica, pelos canais locais que nas cidades onde transmitem, pela TV Claro, pela TV Vivo, pela TV Oi, pela TV CTBC e também pela internet rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Suelen Alane, com a participação de Fernando e Sorocaba, de volta para São Paulo. Volta logo para São Paulo, ou eu vou para Madrid. Já estou em São Paulo, amor. Foi a voz do seu coração que me guiou. O que a distância fez com a gente foi covardia. Não parava de pensar no teu sorriso noite e dia. Agora encoste em meu peito e ouça o meu coração. Ele pulsa com alívio, sentindo as suas mãos. Um passo de você é longe, e agora eu posso ver. Um beijo é a maior distância entre eu e você. J. Fael Hogs. O mundo não se acostumou. Senti tanta saudade e aqui estou. Eu te esperei todo esse tempo, amor. Foi a voz do meu coração quem te guiou. Eu não podia mais viver sem teu sorriso. Esse teu olhar tão lindo é tudo que eu preciso. Agora em